é só um rio sem pressa. Não lava o amor, só areia. Número nenhum te condena. Se o peito ainda bate em grandeza, não há relógio que apague a chama que te faz inteira. Feliz porque a idade importa. O mundo gira, mas o afeto não envelhece. Beija os minutos como se fossem rosas, que o resto é sombra e o amor aparece. Viva que a vida é breve de é sempre necessária.